pior do que ter preconceito é julgamento sem saber. Qualquer pessoa tem direito de ser o que bem entender. Achar que crente é quem não sabe gozar da vida o que é melhor é preconceito que não cabe, é pretensão de ser maior. Já parou pra pensar se o que ele fala tem razão? Onde vai te levar essa mania de fazer gozação? Sei que vive por aí falando da gente, achando errada a nossa decisão. Dizem que é maior besteira o cara ser crente, não querendo entender a razão. Não percebe que é a melhor hora da vida é quando o homem se encontra com Jesus e recebe dele a liberdade perdida, reconquistada com sua morte na cruz. Sagrada, já parou pra pensar se essas palavras têm razão?